Da presente, voa a morte, voa pro azul 4207. O 4207, mantém a pista da saída. Sente, vai manter. Paulo Salvador, bom dia, o gol 561, levanta a pista. 561, tá desautorizado, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, portal 561, obrigado. Bom, no 162, aciona identificação via chegada a mar e deixa para o nível de voo 060, ajuste no 021. Via mar até o 060, 21, ajuste no voo 162. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o American Airlines, no dia de onde o pai principal. Fica por teu olho, de rebote para o pátio 3, posição 01, em coordenação com o oficial de pátio. Não, sim, então o senhor quer sair do portão 11 até o pátio 3. Afirmativo, do dia de onde ao pátio 3, posição 01. Autorizado o início do reboque e... Desculpe, era quase um minutinho. Ok, estou no agora. Canal 25, Solos 39, direita só, direita só. Direita 121, 9, Delta Charlie Minúsculo, aperto. Não, me deram a voz qualquer registro. Tudo dentro, 625. 625, Juliette, 09. O 4082, desça para 2000 pés, o ajuste 1021, não autorizado, ele é executado da pista 10, reposta estabilizada. Para 2000 pés, 021, autorizado, ele é executado, reposta estabilizada, azul 4082. Autorizado Guarulhos, 320, vem para o Zelo 10, Taubaté. Aí é o Lê da Morte, vem a subida, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código 5155 e o controle 120, decimal 8. Israel, Leda, Morte, Vasco, Curva, Direita e Banda 190, libera 208, transfere segundo. O Leda, Morte vai subir, subida e 5155 é o código de transporte. Com forte e cotejado, senhora. Correto, para posicionamento. Por 162. Do Recife, nível de voo 370, conforme a rota do plano de voo. Subida Pouca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5164 e o controle 1208. Dado 370, correto, é o capacitamento no 790. América, está autorizado o reboque, reposte para ingresso no pátio principal, no pátio 3, corrigido. Afirmativo, iniciando o reboque, reportarei ao ingresso do pátio 3. Papa Romeo Yankee, Delta Charlie, poderia confirmar o pátio que se encontra? Confirme? Pátio 4, confirme a altitude que segue para a Serra November Alfa Uniforme? Autorizado para Sierra November Alpha e Uniforme, nível a 1.000 pés, após decolagem, curva esquerda, corredor forte, pista 17, código 5104 e o controle 1208. Curva esquerda, o código 5104. E aqui Delta Charlie, confirme o PLB, por gentileza. O 1162, deixa para 4.000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP, o ajuste 1020. 4020, considerando a restrição, não número 2. Romeu Yankee Delta Charlie, sossega. Romeu Yankee Delta Charlie, todo relacionamento bate 4 chama 4. Estabilizou, ILS visual azul 4082. Azul 4082, complete final do procedimento ILS X-ray, chame a torre na frequência 198.95. Passou os resultados, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4082. Aeronave azul 4082, chamou? Assino estabilizado visual. CTG 4082 chama visual com o campo baixado e travado, o que é legal no 020. Reportamos baixado e travado, 4082. Bem autorizado, LS X-Ray, 4 milhas, baixar e travar, tá visual 4082. Do 4082, visual com tráfego, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 159. Livre pouso, azul 4082. Romeu Yankee Delta Charlie, autorizado o táxi, bate 4, reporta na ótica para ingresso. Paulo, é o América 229, solicitou autorização para ingresso no pátio 3. Autorizado ingresso no pátio 3, reporte ao término do remoque. Aqui, reporte ali ao término. Paulo, Salvador, Papa Romeo, Mike Echo Zulu. Mike Echo Zulu, confirma o setor de sobrevoo? É, sobrevoo é uma coisa. Estamos no pátio 4 para acionamento. Só confirmando, vai ser porta remetida da pista 17? Pouso de vídeo, nós vamos fazer o circuito para manutenção e pouso. Sim, então o Mike Zulu faz um circuito e pousa definitivamente, apenas para cheque do equipamento. Afirmativo. Então, acionamento, três condições de Autorizado, Salvador, Salvador, 500 pés, pós-decolagem, vai seguir a instrução da torre para sentido da curva, mantém a frequência da mesma e a frequência da torre 118.5. Estando no momento do bloqueio. Da torre, a frequência 112. Mike Eco Zulu, poderia confirmar o pátio para ver? Pátio 404 PLB, acionamento, táxi e a decolagem 14.18.95, Mike Eco Zulu. Qual é o telefone? 0131. 0140 graus, 139. Caso receba no GQS, informa um tráfego de quase rotativa, mantendo a cabeça no 97 e não interfere. Tec, pouso na 10, zona 62. Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 402. Hotel Romeu Gol, confirma o cedo de sobrevoo? Vento 140 graus, 13. Quase está com a mesa. Solo 55, livre à direita, chama a célula 12, ano decimal 9. 219. Para cópia? Enrimar, enrimar, 500 pés após decolagem com proa sul, aguardando autorização para o cruzamento da sinal da 10 pela torre. 0146 o código e o controle no 208. Hotel Romeu Golf, contejamento correto, repita por gentileza o código transponder. Ciente, para a decolagem, chame agora a torre 18895 com a Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Solo, o 962 livrou, boa tarde, bom dia. O 962 está aqui via Alfa, chame a Juliette. Alfa, está Juliette. Para Romeu Hotel, Romeu Golf, proceda. Já do acionamento, porta pronto para a decolagem na RMAR, Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, correção, ciente do acionamento. Já livrou o eixo, o Delta Charlie. Sente Papa Romeu, Yankee, Delta Charlie. Presente, chama o controle no 20.8. 208, grata. Controle Salvador, Papa Romeo Yankee Delta Charlie. Papa Romeo Yankee Delta Charlie, mantenha-se em condições visuais no meu pés no corredor forte, reporte 20 milhas de Salvador. Voltará 20 milhas de Salvador, o Yankee Delta Charlie está autorizado, senhora. Eu gostaria de manter a proa de Camaçari para sobrevoo na localidade e em seguida a proa do Serra Novembro Alfa Uniforme, está autorizado. Após Juliette, portão 0. Sim, já após o colega Juliette, faro 10, número 2. Tá mantendo 710 sobre o terreno, tá presente, checando o equipamento da Delta Charlie. Mike Eco Zulu, aproximadamente para o B04, no Pote 4, já para o estacionamento. Pronto para o carro. Autorizado o táxi, no Pote 4, já conta na ótica para ingresso para o Romeu Mike Eco Zulu. Papa Romeu, tá o Romeu Gulf, confirma já para o estacionamento para a decola, já partindo de lá. De voo, subida será da El, Leda, Irumi. Primeira curva direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5156 e o controle 120 decima 8. Caminhão autorizado via rota do plano, nível 360. Decola perfil da ENDA, Sael, Leda e Lume. Com curva direita aposta, colando pista 10. Código transponder 5156 e o controle de saída 120.8, é o gol 1556. Correto, para posicionamento no 556. Vai chamar, senhor, obrigado. Caixão para pushback. 3895 na posição 8, puxa essa, né? 3895, aguarde. Que é a Cusul, precisado alinhar e manter, a cabeceira no norte. Vai chamar o TAN. Qual é o América 229, informando o término do reboque, bom dia, obrigado. Bom dia. Decolador 1500, me chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Farromeu, tá Romeu Golf, confirma já pronto para decolagem. Tá pronto. Farromeu, tá Romeu Golf, estamos no braço aqui alinhado na cabeceira 97, inicialmente decola RMA. Mantenha o setor após o mesmo ultrapassar e se direcionar ao código, está pronto, será autorizado. Romeu, até Romeu Golf, mas não pode ir por conta de risco na RMAR, o vento no 50 graus no 9 norte no aeródromo, reporta fora do solo, mantendo o setor. Papa Romeu Mike Eco Zulu, livre decolagem em pista 17, o vento 1 no 50 graus no 1 norte. Ciente o Yankee Delta Charlie, cheque o seu modo Charlie, não recebeu mesmo. Gente, o Romeu Hotel, Romeu Golf, fora do solo 02, mantém o setor e aguarda para prosseguir para o cruzamento do setor sul. Guarda para cruzamento, Hotel Romeu Golf. Mike Eco Zulu, Nicolau 02, apenas um circuito no 7, que pode ser para pouso. Negativo. Mike Eco Zulu, apresente autorizado curva à direita, apenas 200 da 1 no 7, reporta para girar base, forma um tráfego que decolou no setor norte. No momento, uma milha afastada da cabeceira no 7 vai seguir para cruzamento. Sim. Zulu chamará na tela. Já visual com a pista, vai manter o setor norte. Esse é o Romeu Hotel, Romeu Golf. Presidente, autorizado o cruzamento, pista no 7. Informa o tráfego decolou à sua frente, o Sikorsky 76. Vai efetuar apenas o circuito no 7 e a sua direita passará na perna do vento. Ele vai manter o eixo da 1 no 7, então o Hotel Romeu Golf, 500 pés. Ainda não visual para nada. Reporta quando visual, Papai Romeu Hotel, Romeu Golf. Reportará visual, Golf. Bem, como que eu não recebo o modo Charlie da sua nave, por gentileza regresse e pose. Yankee Delta Charlie. O meu Golf já visual com o 76, vai manter a separação. Bem, a gente vai para o meu hotel, o meu Golf. Autorizar o cruzamento do campo, repistão no 7, reporta a farol de tapoto. Botará para o Itapuã, até o Magolf. Arrume o Mike Eco Zulu, dá o contrato, com a opção 4-4, à sua direita, cruzando o campo no eixo da 1-7. Não visual, já na perna do vento da 1-7. Gente, arrume o Mike Eco Zulu, reporta quando visual com a opção 4-4, no momento, passando a cabeça da 1-7. Afirmativo, visual. Gente, consegue perna do vento, reporta para girar a base da 1-7, o Papai Romeu Mike é com o Zulu. Reportará a girar a base. Meu Golf está no farol Itapuã, transfere e controle. Papai Romeu Hotel, Romeu Golf, mantém essa escuta, aguarda a coordenação. Mantém a escuta, então o Hotel Romeu Golf. Papai Romeu Mike Eco Zulu, bota quando pronto para girar a base, visão piso. Zulu girando base, baixar e travar. Gente, Papai Romeu Mike Eco Zulu, reporta final no 7. Só final, Zulu. O Yankee Delta Charlie informa que o senhor encontra-se dentro da área de dentro da área proibida de Camaçari. Pro ideal para Salvador na radial, na proa 22228. Controla com o Papai Romeu, Hotel Romeu. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais na linha do litoral 500 pés. Confirme o local de sobrevoo. Só manter condições visuais 500 10, o local sobrevoo é bom no corpo, é autorizado para comprova direta, sem interferência com o estão nos ares. Gente, autorizado, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle e reporte no local de sobrevoo. Botará no local de sobrevoo, manterá escuta permanente até o arrumar. Gol 1790, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Ok, vai chamar o 2685, obrigado, bom dia. Taxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1020, então 3895. 2895, Delta Charlie, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Oi, Alto Delta Charlie, o controle. Delta Charlie, controle. Yankee Delta Charlie, controle em Salvador. Yankee Delta Charlie, controle. T06, para puxo o versionamento. 00, SV a chegada Mari para 2000 pés, ajuste 1020, informe estabilizado. Chené 6200. 200, camarada estabilizado, SV para 2000, possível para o EZTAP? Negativo, mantém o princípio da chegada. Seja mantendo o 6200. Fala meu Yankee, Delta Charlie, controle. Você está voando na Pura de Salvador? Quantas milhas em Salvador? Fome radial e distância? Estou falando ali na mesma frequência. Radial. Sim, está no Delta. Vai encerrar no Delta, prossiga. Já descido para 2000 pés, ajuste no 020. Já se via chegada Mari, forma estabilizada. O Serra Delta voa para Bog, Mari, Mari TAP, TAP Duna, copiou? Serra Delta, copiou? Serra Tango Delta? Gente, está 3895, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 021. Aqui decola da 10, tá? Papá Romeu, Yankee, Delta Charlie, controle. Paulo, o senhor adentrou área proibida de Camaçari, sem informação de altitude. O Delta Charlie, tá ciente? Informação que eu tenho aqui no radar. O senhor adentrou a área proibida de Camaçari, Delta Charlie. Cheque seu transponder. Hotel Romeu Golf, reporte por término de sobrevoo. Botar na término, Hotel Romeu Golf. Prossegui Yankee Delta Charlie. Solo é o Golf 556 para o táxi. Tá com 175 a bordo, 3 horas 53, Hotel na Campinas. via pátio principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020. Taxi via pátio principal Índia, ponto de espera da 10, 1895, 1020 no ajuste, é o voo 1556. Decolada do Bruno 2, controle no 2058. 308. Boa tarde, pessoal. SAM 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Voo no 556, autoriza a linha e mantenha, cabeceiro no zero. A linha mantém, cabeceiro no zero, voo 556. Papá, papá, Mike e Juliette Romeu, prossiga. Gente, Mike Juliette Romeu, confirme o teu bait por equipamento. Romeu 4-4-3 no teu bait, Mike Juliette. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte no local de sobrevoo. Informa a aeronave mantendo 500 pés no setor sul de Duna, Robson 44. Tá se deslocando para a mesma localidade, vai ficar atento ao mesmo, coordenando bilateralmente com o hotel Romeu Golfo. A aeronave chama o controle. Papa Romeu. Prossiga em aqui, Delta Charlie. O Delta Charlie já está visual. Papa Romeu, Yankee Delta Charlie, chame a torre na frequência 118.95. 3895, Yankee Delta Charlie. Salvador, Papa Romeu Yankee, Delta Charlie. Papa Romeu Yankee, Delta Charlie, estamos no setor norte, porta vertical da rotatória. Porta vertical da rotatória, Yankee, Delta Mike Juliette Romeu, aeronave reportada, encontra-se na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas. 11 horas, meia dúzia, vai ficar dentro, ciente o Mike Juliette Romeu. Controle no 20 decimal 8. 208, obrigado. Boa tarde, voo 556. Voo 1556, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, poderia cortar nessa subida, Charlie? Voo 1556, mantém o perfil da saída, temos uma aeronave que decolou antes do senhor, 10 milhas no mesmo perfil de saída. Certo. Ciente, até Romeu Golf. Estou no portão 4. Autoridade, chamo pro táxi. Autoridade, vou chamar. Pouso 2771, não aciona identificação. Azul 2771, no contato radar 63 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 190, após coral, voo Mari para interceptar a chegada, reporte no ponto zero de descida. Azul 2771, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. A 254, correto, show para posicionamento. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, confirme o local de sobrevoo. Tá, seguindo a BR-324, nossa nota para Caxias, Mike, Juliette, Romeu. Gente. Boa tarde, o chamamento desde o começo do seu momento. Chanair 6356, aciona identificação via chegada Mares, desça para o nível de voo 060, o ajuste é 020. Direita via 20 a ponte para chamar 2895, ajuste o 020. Ajuste no 020, vai chamar 2895. A Chanair 6356, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 050, seu limite é o localizador. Esquerda 050, ele está localizador, né? Então, a 7200, ideal de transporte. Aguarde aí, cópia. Salve, meu. Aqui, Delta Charlie, prossiga para a torre. Olá, tem 10 minutos, Capitão Cairo Lourenço. 5139. Quer calçar o modo Charlie, ok? O Zé pode sintonizar a frequência do controle e fazer um check equipamento ainda no solo, para ver qual é o procedimento correto. Sente gol no 864. Tem controle de linha de decolagem imediato? Sim, mano. Pesado, alinhar e decolar a pista no 0, vento no 4.0 graus, 139. Sim, mas linha de decolagem imediato. Após coordenação, essa aeronave está sem o transporte aí. Qual que é o setor que ela está aproximando? 208. Ah, tudo bem, obrigado. Gol 1556, chame o centro Recife na prevenção 1251, alterna no 3395. Como está de fato o transporte e o controle 208? Salvador, muito boa tarde, eu vou 2067, com as condições para autorização do Guarulhos. Azul 4463, cotejamentos corretos, chame para puxar que tenha acionamento. Sim, chame para puxar que tenha acionamento. Azul 2067, aguarde, Cobra. Guarda, eu não poderia informar a saída para mim. Prole, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Qual o seu bem? 0 único? Matei, não escondeu? Obrigado, Carlos Lourenço, no meu pés, para decolagem, com direito corredor axé, código 0126 e o controle 1208. E aí, o encontrejamento está correto. Acionamento, táxi, decolagem. Agora com a torre 1895, tem um ótimo voo. Até Yankee. Bom trabalho, bom dia. 3, 6, 7, 8 aeronaves na minha jurisdição. Só o senhor que está sem transporte. Não está correto? Pode que bom. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pergilona 0, Taubaté. Dial, lida, mote, via subida, com a primeira curva direita, código 5423 e o controle no 208. Positivo, 360, Pergilona 0, Taubaté. Decola da 50, motiva, da Elenda motiva. Primeira curva direita, 5423 e 208. 2067, correto? Chama para posicionamento. Câmara. Com zero na boca. Livre pouso, pista, 1-0. Do 2771 no voo Itapu. 2771 já no Itapu daí. A chama é 6356, confirme sua velocidade indicada. 260. Chama é 6356, reduz a velocidade para 2209. 220. Controle, bola 864 na Puca, passando 4000, boa. Bono 864, contato radar na decolagem, via saída PUCA, suba para o 350. 350 na PUCA. Olha, o local no Golf. Prossiga até o meu Golf. Está lembrando os 4.000 litoral para a imagem. Gente, o Hotel Romeu Golf mantém a linha do litoral, fica atento ao Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés. Reporte no fora do Itapuã. Senar 6356, reduz a velocidade para 2009. 209, né, 3356. Azul 4076, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Autorizaria para o de Aracaju, para o Gol 864? Bono 864, mantém o perfil da saída. 64. E o Oceané 6200, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02. Boa. Olhou. A frequência 198, decimal 95. Chama a torre, eu tenho o meu bolso. Vento no 50 graus, 129. Torre, é o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossegue litoral sul, reporta a vertical do farol de Itapuã e mantém a posição. Reporta na farol de Itapuã e mantém Hotel Romeu Golf. Bom, está Tango Delta, confirma as instalações, 17? Afirma, cancelar em cima e prosseguir na 7. Romeu, Serra Tango Delta, sendo esporte enfermo? Afirma. Romeu, Serra Tango Delta, chama para cancelamento. Caraca. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, como tráfego capturando o 7 vai iniciar a decolagem? Tipo, Papa 3-2 Romeu, reporta visual com mesa no farol de Itapuã. Reportará visual com aeronave decolando, o Hotel Romeu. Alfa Romeu Serra, Tango Delta, tem condições de decolar de imediato, pista no 7? Correção, Papa Romeu, Romeu Hotel Yankee, tem condições de decolar imediatamente, pista no 7? Autorizada a decolagem, informa o tráfego, se aproximando do farol de Itapuã, tipo asa rotativa, Robson 44, 500 pés, reporta visual começo. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. 050, 40. Delta, plano cancelado 28, curva à esquerda, reporta final do Nocente. Reporta final Nocente. Tá bom, Nocente, Tango Delta, confirma o PAD, PAD 5? PAD 5. Hotel Romeu Golf, mantém o farol de Itapuã e reporta visual ao contrário, decolando da 17. Vai manter o farol, vem reportar visual com a aeronave decolando, Hotel Romeu Golf. Papa Tango Romeu, Hotel Yankee, decolado 129, reporta quando visual com Robson 44, mantendo o farol de Itapuã e 500 pés. Afirmativo, vai reportar visual quando estiver com medo. Azul 4463, quadrinho preto. Solo após o avião, parte A, sua direita, autorizado. A sua esquerda, autorizado, desfile acionamento. Azul 4463, quadrinho esquerda, autorizado, desfile acionamento. Azul 4463, quadrinho preto. Azul 4463, quadrinho preto. Azul 4463, quadrinho. Negativo, senhor. Está no farol Itapuã, mantendo parado, ainda não visual. Sente a sua frente, mantendo 1.000 pés. Tendo essa informação de tráfego, reporta quando visual começa. Vai manter, reporta visual, até no meu gol. Já tem o Delta, final na 7, tá? Foi pra Roma. Sente Papa Romeu, Serra Tango Delta, autorizado o pouso, pista no 7, vento 1.50 graus, 1.29. Papa Romeu, Serra Tango Delta. Delta. Então 3216, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1020. 060 via identificação 3216. Hotel Yankee, ultrapassa o tráfego agora transferência de comunicações. Negativo. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Cruzado, prosseguir pela do vento da 7 pela esquerda, reporta para girar não. Para girar a base da 7. O Hotel Romeu Golf está retornando em imagem. Sim, já passaram o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, está autorizado o cruzamento do campo e reporta livrando o campo. Papa Romeu, livrando o eixo 1-0, Hotel Romeu Golf. Papa Tango Romeu, Hotel Yankee, chama o controle, no 20 desse 8, morro. Papa Romeu Serra, Tango Delta, solo aos 3-1, já livrou à direita, reporta autocorreção, livrando frequência estacional. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, visual começo, prossegue de Henri Mar, reporta visual começo e pronto para o pouso. Já está visual colocado de pouso, reportará na final até o Romeu Golf. RM356 autorizado, reporte estabilizado. Desça para 3 mil pés. RM356 copiou o controle? Autorizado, reportagem estabilizada. Senar 6356, desça para 3.000 pés. Não, não está autorizado, aliás, mas desça para 3.000. Está autorizado, Senar 6356. Interceptando localizador e flight. Abrindo a localizadora, 2771, da Azul. Azul 2771, no completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, tratou. Treme 3-6, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado. Poderia, poderia ser mais fácil, está mandando a descer para 2.000, mandando o localizador ou autorizou o ILS? Xaner 6356, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Eu acabei de reportar que estou estabilizado o ILS. Janela 24, 120 a bordo, pelo meio de 3,50 em Alterna Guarulhos. 254, Antônio Pati, siga o azul no ponto de espera 1895, ajuste no 020, bom voo. Segue o azul, 185, 62, 54, bom dia. Azul 4463, está pronto, táxi, 272, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alternativa para Cazu. 463, modifico o transponder para 0274 e siga a via Índia para o ponto de espera. A torre 1895, ajuste 620, bom voo. Confirmando o transponder, é 0274. Sim. Então tá, alterado o transponder para 0274, segue a Índia para o ponto de espera da Dona Zero, com o ponto de 95, muito obrigada. Capatango Romeu Hotel Yankee, não há tráfego a reportar no setor, reporte 20 milhas, Salvador. Controle, tá 3216. Prossiga, tá 3216. Pode vai, tá? Tá 3216, mantenha o perfil da chegada. Mantenha. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-Ray da pista 10,